som da tribo. Away. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas, 12 minutos, 7 e 12. Iron Maiden, Coming Home e também Avenged Sevenfold, Welcome to the Family. Aqui no Som da Tribo, boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Curtis. Calma aí. Aí. Pronto, aí. Tô apanhando sim. Aqui dos microfones, manda aí. Boa noite, Curtis. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Aham. E o que tá acontecendo aí de novo na nossa cidade? Você tá sabendo da Mael aí? Qual, Curtis? Eu vou contar. Espero que os ouvintes não achem que isso é uma piada. Ah. É uma pérola. Você sabia que, segundo a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, o transporte coletivo de Vitória da Conquista alcança o índice de 99% de satisfação do usuário. Eles entrevistaram quem? A pergunta que não quer calar. Você ouvinte, você foi entrevistado? Isso não é piada não, viu? Não, mas tá parecendo. Que palhaçada. Pergunta quem mora no Guarani. O ônibus do Guarani quebra quase que todos os dias. Pergunta quem pega ônibus, Curtis, porque com certeza perguntou a duas pessoas que andam de carro, né? Não é piada não, viu? É notícia veríssima. Olha, Curtis, eu que pego ônibus rodoviária, que é um dos que eu considero que tem mais. Tenho ficado horas esperando ônibus, tanto na Lauro de Freitas, quanto lá no Bairro Brasil, você sabe. Várias vezes eu chego aqui atrasada, porque eu fico lá, somente sábado e domingo. É terrível pra pegar um ônibus pra vir aqui pro centro. E outra coisa, eu que estudo na UESB, sofro. Vou pra UESB igual sardinha, igual um desenho pregado na porta. Lotado, um inferno. E aí, vem me dizer uma coisa dessa? Salve, o melhor transporte coletivo do Brasil, 99% de satisfação. Tudo aqui é uma maravilha, né? Imagem. Vai no Hospital Geral de Base de Vitória da Conquista, né? Ai, ai. Tá rindo, né? Não é piada, não, viu? O som da tribo. Diversão e ar. Hoje no Viela Sebo Café tem música regional e MPB com Mano de Souza. Não perca, cover de R$3. Viela Sebo Café fica na Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar Ressaca do Carnaval, balada eletrônica com os DJs Joe e Lucas. Ingresso R$5 no local. Próxima quarta, dia 16, às 8 da noite, no Viela Sebo Café tem Os Barcos e Blast Fam. E nos dias 24 e 25 de março tem o Grito Rock Conquista. Dia 24, quinta, no Viela, tem Quarteto de Cinco de Salvador, Casa de Vento de Feira e Randômicos aqui de Conquista. Dia 25, sexta, no Apogeu, tem Crédula de Salvador, Warkilced da Paraíba e Sigma de Conquista. Ingressos e informações no escritório do Coletivo Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Garboso na Estrada, no Grito Rock Feira, dia 26 de março, e no Grito Rock Salvador, no dia 27 de março. Dia 2 de abril, no Sítio Viver, tem o Luau Flow, com Complexo Raga, Ramanaia, Antônio Brother e DJs Trindade e Lucas. Ingressos na Banca Central. No dia 7 de abril, a abertura das noites Fora do Eixo, sempre às quintas, no Viela Sebo Café. A abertura é com Perigolino Babilac de Salvador e Ramanaia aqui de Conquista. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Dia 9 de abril, na Zulp, antigo armazém 301, na Olívia Flores, vai rolar o Glam What the fuck? Eu acho que é isso, né? Clam What the fuck? Às 10 da noite, não perca! Em abril, dia 17, domingo, tem Matanza de novo! Realização Coletivo Suíça Baiana. E em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Manda abraços aí pra galera que já está mandando torpedo aqui, a galera da República de Brumado, Jackson George, Grampola, Deca Doido, Edvo Maluco e Casca Trouxa. Quem tá mandando esse torpedo aí é o George. Também é o Lucas do Cadija mandando abraços aqui, a galera do grupo Nunca Sou, beleza? Lucas do Cadija mandando torpedo. Se você quer mandar o seu, 8831-9050 ou liga pra cá, 3421-1507. Eu sou criança e eu sou fã da tribo, tá ligado? tribo. E aí, baby? Vai encarar? Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédio demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. A polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali, e abri fogo sem discutir. Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. O som da tribo. Destruí uns 10 carros no total. Sinto pelos caras que eu deixei mal. Já estive também no hospital. Desses que não deixam você sair, mas que não impedem você de fugir. Ajuda a saber dirigir. Ah, me davam remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. O som da tribo. Pra ouvir bem alto. Agora são 7 horas 23 minutos. Você curtiu Matanza, Remédios Demais, Black Drawing Chalks, My Favorite Way, aqui no Som da Tribo. Essa banda de Goiânia canta em inglês, banda muito legal. Breve vai pintar aqui em Conquista. Beleza? E Matanza vai estar aqui dia 17 de abril na Concha do Centro de Cultura, um domingão. Prepare-se aí, Matanza, mais uma vez aqui em Conquista. Manda abraços aí para Eduardo Jesus. Eduardo de Jesus aí, do bairro Renato Magalhães. Ele que mora na Rua B aí do bairro Renato Magalhães. Tá mandando abraços aí para Alessandra e Jackie. E também para Davi, o seu filho. Então, Eduardo Jesus aí curtindo o Som da Tribo no bairro Renato Magalhães, na Rua B. Galera esperta ouvindo o Som da Tribo. Hoje é aniversário de Seu Boneco, tá certo, Jaqueline? Grande. Parabéns, Seu Boneco. Tá pedindo aqui pra você mandar aquele abraço, aquele parabéns aí pra ele, tá? Quer ouvir na sua voz. Olha, um abraço, Seu Boneco. Parabéns, Seu Boneco. Continue dançando como você dança. Parabéns aí, Seu Boneco. Grande liderança de Vitória da Conquista. Ele que mora aí no loteamento Veloso. Grande Boneco, parabéns. Muitos anos de vida, principalmente inteligência e saúde. Beleza, Seu Boneco? Esse é Marques. Ele que é vocalista da banda Os Barcos. Parabéns aí para Marcos, da banda Os Barcos. Paula Babilônia também, aniversariante da semana. Fazer aniversário é dia 16. Desde já, parabéns aí, Paula. Muitas felicidades aí para Paula Babilônia. E ela mandou um torpedo aqui. O Velho Bom Editorial, de volta ao Som da Tribo. Tá pedindo um alô aqui para Dário, sempre ouvindo o Som da Tribo. Então, abraços aí para Paula Babilônia e Dário, sempre curtindo o Som da Tribo aí, no Mirante do Candeia. Notícias da Tribo. Foo Fighters vai lançar álbum com covers de Paul McCartney, Prince e Ramones. O Foo Fighters vai lançar no dia 16 de abril um álbum apenas de covers. Intitulado Medium Rare, um disco em vinil, faz parte da comemoração do Record Store Day. O disco terá 13 faixas e versões para músicas de Paul McCartney, Cream, Prince, Ramones e Pink Floyd. 4 dias antes, em 12 de abril, a banda lança o álbum de inéditas, Wasting Light. No Record Store Day, lojas de discos independentes se reúnem com artistas para colocar vinis especiais e lançamentos exclusivos na data, incluindo apresentações ao vivo em diversos locais. Mais detalhes é só acessar o blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Muito legal esse Record Story Day, né, Curtis? É isso aí, Jaqueline. Produtora confirma shows de Paul McCartney no Brasil em 2011. A produtora Plan Music confirmou que Paul McCartney vai retornar ao Brasil este ano para shows no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da produtora, já está confirmado que o músico irá se apresentar na cidade, mas as datas e locais ainda não estão definidos. Especula-se que os shows serão no mês de maio no Estádio do Engenhão. Em 10 apresentações no Brasil com ingressos esgotados, mas o Rio de Janeiro ficou de fora da turnê porque o Maracanã, o local cotado para a apresentação, estava fechado para reforma. Sepultura Roots em vinil de alta qualidade. O Sepultura está lançando uma edição especial de Roots em disco de vinil. O disco foi lançado originalmente em 1996 e marca o último trabalho da banda com Max Cavalera, traz a banda incorporando diversos elementos de música brasileira, incluindo a participação de Carlinhos Brown. Além de Carlinhos, também participam Jonathan Davis, o Korn, e Mike Patton. A nova edição em vinil traz dois discos de 180 gramas. Mais informações é só acessar somdatribo.com. Mais um torpedo aqui que chegou. Binho Legionário de Itanhaçu está com o amigo dele, Tinho. Estamos curtindo o bom e velho Som da Tribo. Miguel, toca o novo CD do Metallica aí, beleza? A galera de Itanhaçu ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Aí, galera do Som da Tribo, manda um alô aí para todos os piratas, tá certo? E Oria, que está aniversariando hoje. Valeu, Júnior Def, sempre mandando torpedo aqui para o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional hoje, Raimundos e Los Hermanos. Arquivo Nacional, o Som da Tribo. Olha só, Rodrigo, quando o Fred fez isso, cê é boa de bunda. Não é bom nem olhar. Ela de quatro fica maravilhosa. A três por quatro é horrorosa. Chique, chique, pequena Raimunda. Bunda de sonho, a cara é um pesadelo. Chique, chique, pequena Raimunda. Parece até a namorada do Telo. Quando eu a vejo eu vou correndo pro bar. Enchi a cara e consegui encarar. Ela de quatro fica maravilhosa. Essa putinha ela vai ter que virar. A pequena Raimunda. A pequena Raimunda. A pequena Raimunda. Olha só que permite, pra saber menino do vídeo. Se aceita feia, só virar que ela muda. Olha só, é a pequena Raimunda. Quando eu a vejo, eu vou correndo pro bar. Enchei a cara e consegui encarar. Ela de quatro fica maravilhosa. Essa bundinha ela vai ter que virar. A pequena Raimunda. Arquivo Nacional. Para lá, depois que vem, sem gosto de viver. O som da tribo. Arquivo Nacional. Agora são 7h33, você curtiu Los Hermanos, o vencedor, e também Raimundos, pequena Raimunda, aqui no Arquivo Nacional do Som da Tribo. Mandar abraços aí para Devo de Andrade, no bairro Guarani, e o Eduardo de Jesus, do bairro Renato Magalhães, que mora na Rua B. Tá mandando abraços aí para Alessandra e Jack, e também Davi, seu filho, a galera toda curtindo o Som da Tribo. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7h36. A galera já está se manifestando aqui sobre o transporte coletivo, que está com índice de 99% de satisfação dos usuários em Vitória da Conquista, segundo a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Vamos o torpedo aqui na íntegra. Fiquei puto com essa notícia sobre o transporte público de Vitória da Conquista. Se eles falam assim, é porque mora conosco. Por que não moram conosco? Luciano Ferraz. O Pedro Muniz também, que mora no bairro Santa Cruz, diz que é péssimo o transporte coletivo do ônibus da Lagoa das Flores, que ele pega esse ônibus para o trabalho dele. Então, ele está falando que ele não sabe onde está esse índice de 99% de satisfação dos usuários. Pois é, gente que pega ônibus todos os dias, né? Isso. Essas são as pessoas reais, deveriam ter sido escutadas na entrevista. Ninguém foi entrevistado, não. Se é que eu acho que foi maquiado isso aí, viu? É coisa pra enganar trouxa, otário. Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X. Verão, férias, é no Espaço X. Liquidação de até 70% no Espaço X. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Se tá fazendo calor, é só ligar para Bahia Frio, 3425800. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a comunidade Som da Tribo também no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. E tem o nosso chat no MSN. Então é só acessar aí sondatribo.com. Tem o chat do Som da Tribo no blog. Tem o chat do Som da Tribo no MSN. Se você tá afim de mandar seu torpedo, é fácil. 88319050. Ou então liga pra cá, 3421-1507. Som da Tribo rolando até as 9. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h47. Você curtiu Soundgarden, Black Rain. Black Rain, antes Foo Fighters, Hope, aqui no Som da Tribo. Olha, a galera está se manifestando aqui, beleza? Sobre o transporte coletivo. Os torpedos estão chegando, viu, velho? Vários torpedos aqui. Aqui, ó. Tem um aqui sobre o transporte coletivo. Eu fui entrevistado. Eu disse que a qualidade era mais ou menos, mas a entrevistadora anotou conceito máximo. Pode isso, Arnaldo? Abraço para Lulu. Lulu Ferraz, Lucas do bairro Cadiz. Disse que foi entrevistado e a entrevistadora colocou qualidade máxima. Ele falou que era mais ou menos. Lucas, será que o transporte é mais ou menos? Beleza, Jaqueline, seu boneco tá querendo ouvir o alô novamente aí. Olha, um abraço, seu boneco. Um beijo, seu boneco. Parabéns e continue dançando do jeito que você dança. Beleza, parabéns aí a seu boneco, aniversariante de hoje aí no loteamento Veloso. Abraço aí para a Daiane Santos, da Urb 6, Eduardo. Tá mandando um beijo aí para Eduardo. E também um beijo para sua irmã Alessandra, na Urb 6. Abraço também para Ed Goma, Rô, Luiz e Júlia, no bairro Ibirapuera. Também Simpson, na Avenida Jequié, no bairro Ibirapuera. Toda essa galera curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café tem música regional e MPB com Mano de Souza. Não perca, couver só R$3. Viela Sebo Café, Rua Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar Ressaca do Carnaval, balada eletrônica, com DJs Joe e Lucas. Ingresso R$5 no local. Próxima quarta, dia 16, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Os Barcos e Blasfem. Nos dias 24 e 25 de março, tem o Grito Rock Conquista. Dia 24, quinta, no Viela, tem Quarteto de 5 de Salvador, Casa de Vento de Feira e Randômicos de Conquista. Dia 25, sexta, no Apogeu, tem Incrédula, Warkuser e Sigma. Ingressos e informações no escritório do Coletivo Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Garboso na Estrada, no Grito Rock de Feira, dia 26 de março, e também no Grito Rock Salvador, no dia 27 de março. Dia 2 de abril, no Sítio Viver, tem o Luau Flow, com Complexo Raga, Ramanaia, Antônio Brother e DJ Trindade Lucas. Ingressos na Banca Central. No dia 7 de abril, abertura das Noites Fora do Eixo, sempre às quintas no Viela. A abertura é com Perigolino Babilac e Ramanaia. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Dia 9 de abril, na Zulp, antigo armazém 301, na Olívia Flores, vai rolar o Glam What a Fuck. Às 10 da noite, não perca! Em abril, no dia 17, domingo, tem Matanza de novo. A realização é do Coletivo Suíça Baiana. E em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil nos 10 anos da banda Cama Jornal. Aguarde mais informações. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Mandar abraços aí para o Alex Tremor, que mandou mais um torpedo aqui para o Som da Tribo. Tem mais torpedo chegando aqui. Gostaria de mandar um alô para a galera da Reusb, para Grampão, Berola, Trouxa, Joe, Adobão, que tá mandando esse torpedo aí, é o Jackson. Aí se você quer mandar o seu 8831-9050, é o torpedo aqui do Som da Tribo. Pode mandar seu torpedo aqui. Som da Tribo, quero ouvir The Page do Metallica. Abraço para todos. Do Nunca o Sou, Jack, você é linda. Tá certo, Jack? Obrigada. Um beijo pra você. Beleza. Eliel Chagas, viu? Tá mandando esse torpedo. Obrigada, Eliel. Beleza. Tá a fim de mandar torpedo 8831-9050. Som local. O som da tribo. Você vai curtindo o som local hoje, Randômicos, que é uma atração do Grito Rock Conquista, que vai rolar aí dia 26. No Viela Sebo Café. E a música nova da banda Mikchan. Então vamos curtir Randômicos e Mikchan no som local hoje. Som local, o som da tribo. Casa acaso do destino conspirar a nos juntar numa daquelas cenas onde o tempo passa mais devagar. Nossa volta, moldura pintada com as cores da mistura do brilho que do teu sorriso emana, com o rubro ameno de tanto querer te bem. Eu possa sentir de tanto querer te bem. Pequenos som da tribo. The stones under my feet are painted. Images without shape make me pay attention. They look at me and show me. Remember from a past I never had. Stones under my feet are painted. Images without shape. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Mick Chan, Nothing But The Eyes On. Antes, Randônicos, Mezanino. Esse é o papel, o som local do som da tribo. Tocar as bandas aqui de Vitória da Conquista e região. Beleza? Vamos ao breve intervalo comercial. Já já tem mais som da tribo. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo Agora são 8 horas e 4 minutos. O Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Via 96FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. O Som da Tribo tem o oferecimento de Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, também no centro. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Liquidação de até 70%. Muitos torpedos chegando aqui para o Som da Tribo. Ed, do Nossa Senhora Aparecida. Ó, mandaram o torpedo aqui, tá mandando, quer que a gente toque a música One do Metallica para Ed, do Nossa Senhora Aparecida, que hoje é o nosso aniversário de namoro. Beijos. Quem mandou o torpedo, por favor, manda aí o nome, tá certo? Mas o torpedo aqui, gostaria de ouvir a música Lista de Casamento do Móveis Coloniais de Acaju para Maria Isabela Navarro. Quem tá mandando é o Luciano Ferraz. Também quem mandou o torpedo foi o Renato Moraes. O Adenilson está ouvindo o Som da Tribo em São Paulo. Está ouvindo o Som da Tribo em Sampa. Tá mandando abraços aí pra galera da Fazenda São Luís, aqui em Aracatu, a cidade próxima aqui à Vitória da Conquista. Muitos torpedos chegando aqui para o Som da Tribo. Se você quer mandar o seu, 8831-9050. Eu sou criança e eu sou o Som da Tribo! just to be the death of me. Save the rest of me. Something left for me. São 8 horas e 14 minutos, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Você curtiu Stone Soul, Hesitate, Under the Strokes, Under Cover of the Darkness, aqui no Som da Tribo. Dá abraço aí para Moane. Moane, ela e Ed estão comemorando hoje aniversário de namoro. Moram aí na Nossa Senhora Aparecida e querem ouvir Metallica One. Valeu, Moane. Hal Tennis está sentindo falta de notícias do mundo do rock, tá certo? Já tivemos um bloco de notícias aqui, viu, Hal Tennis? Daqui a pouco mais. O problema, Hal Tennis, é que... tá difícil. O mundo da música tá, como Jaqueline falou, complicado você garimpar notícias interessantes... interessantes. Da cena pop rock, entendeu? Muita besteira, muito besteirol, então... às vezes é melhor a gente tocar música do que falar certas coisas. Exatamente. Beleza? Não vale a pena, não. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela tem música regional MPB com Mano de Souza. Não perca, couvert R$3. Viela Sebo Café, Siqueira Campos, Centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar a ressaca do carnaval. Balada eletrônica com o DJ Joe e também DJ Lucas. Ingresso R$ 5,00 no local. Próxima quarta, dia 16, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem os Barcos e Blasfem. Nos dias 24 e 25 de março, tem o Grito Rock Conquista. No dia 24, quinta, no Viela, tem o Quarteto de 5, Casa de Vento e Randômicos. No dia 25, sexta, no Apogeu, tem Incrédula, o Arcused e Sigma. Ingressos e informações no escritório do Coletivo Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Garboso na Estrada, hein? No Grito Rock Feira, dia 26 de março, e no Grito Rock Salvador, no dia 27. Dia 2 de abril, no Sítio Viver, tem o Luau Flow, com o Complexo Raga, Ramanaia, Antônio Brother e DJs Trindade e Lucas. Ingressos na Banca Central. No dia 7 de abril, a abertura das Noites Fora do Eixo, sempre às quintas, no Viela Sebo Café. A abertura é com Pirigulino Babilac e Ramanaia. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Dia 9 de abril, na Zulp, o antigo Armazém 301, lá na Olivia Flores, vai rolar o Glam Waiting for Tonight. Eu tava nessa dúvida, viu, beleza, Rick? Valeu, tá por... corrigido aí, viu, Rick? Vou esclarecer, porque... No próximo programa, vamos colocar o line-up. Line-up. Beleza? Glam Waiting for Tonight, às 10 da noite, não perca. Em abril, no dia 17, domingo, tem Matanza de novo, realização Coletivo Suíça Baiana. Em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil, nos 10 anos da banda... nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e sondatribo.com. Beleza, mandar um abraço aí para o Adenilson. Respondeu aqui o Torpedo, está ouvindo o Som da Tribo em São Paulo, via blog do Som da Tribo, e está agradecendo aqui pelo alô. Quem mandou o Torpedo também foi o Dio, para a galera do Capão Verde, para a Célia, especialmente para, segundo ele, abre aspas, Zói de Cururu. Beleza? Beleza. Está dado. Torpedo tem dessas coisas, né? Imaginem, cururu é um bicho feio pra caramba. Zói de cururu. Então. Imagina aí os olhos de um cururu. O Raul Tênis também respondeu aqui: altamente compreensível a falta de notícias interessantes. Longa vida, boa música, Raul Tênis, valeu. Aí se você quer mandar o seu Torpedo, 8831-9050. The Tribe Sound. And then, baby, are you here?

Essa música se chama Deserto Tropical. Menção honra, eu toco pra vocês. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8h26, você curtiu aí o Eldon Boja, Deserto Tropical e Distintivo Blue. De cara no Blue, aqui no Som da Tribo. Mande seu torpedo também para o Som da Tribo. E aí, galera do Som da Tribo, manda um alô para a galera aí. Kelvin, Chivitz, Yuri, o Cat, Andrea, DJ Gil e a todos do Som da Tribo. Valeu, Júnior. Manda seu torpedo pra cá também, 8831-9050. Tá cheio de torpedo aqui hoje. Obrigado a galera que tá mandando seu torpedo. Galera do Som da Tribo, vocês são show. Precisando é só falar. Quero minha camiseta. E se puder, toca mano tchau. Luciano Ferraz. Valeu, Luciano. Quer mandar seu torpedo? É fácil. 8831-9050. Boa noite, meu nome é Moane. Queria ouvir. Ah, já li aqui. Tá certo, Moane? Já li seu recado. Daqui a pouco a gente toca o Metallica aqui. Notícias da Tribo. Ex-vocalista do Iron Maiden é preso por fraude em sistema previdenciário. Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, foi preso nesta sexta, dia 11, por fraudar 45 mil libras, o equivalente a cerca de R$120 mil, do sistema previdenciário do Reino Unido, ao alegar a incapacidade para trabalhar. Paul alegou que não podia mais trabalhar após sofrer danos nos músculos das costas, mas uma investigação da polícia, aberta após uma denúncia anônima, encontrou pela internet diversos vídeos e fotos de Paul se apresentando normalmente. O juiz condenou Paul, garantiu que a personalidade pública do cantor não é relevante e disse: "Sua ganância custou muito dinheiro a este país. Foram reivindicações por muito tempo e por um custo alto. Em 2002, ele começou a reivindicar benefícios e está claro que já estava trabalhando." Segundo o jornal britânico Daily Mail, que noticiou o ocorrido, o músico de 52 anos foi condenado a 9 meses de reclusão, mas deve cumprir ao menos 4 meses e meio. O cantor já havia sido preso em 1991 por porte ilegal de armas e drogas. Halloween anuncia shows no Brasil. Depois de anunciar shows pela América do Sul e confirmar a passagem pelo Brasil, agora a banda alemã Halloween divulga a data exata da apresentação na capital paulista. Segundo a agenda no site oficial do grupo, o Halloween volta a São Paulo para um show no dia 6 de maio. A apresentação será realizada no palco do Credit Card Hall e contará com Stratovarius como banda convidada. Outras duas cidades brasileiras também foram incluídas na nova turnê das bandas pelo Brasil. Halloween e Stratovarius desembarcam no país para um show no dia 1º de maio em Curitiba e dia 3 em Porto Alegre. O público em geral poderá comprar o ingresso a partir do dia 21 de março. A banda já confirmou apresentações no Peru, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina. O Halloween está em turnê mundial divulgando o álbum Seven Sinners, lançado no ano passado. Já o Stratovarius mostra aos fãs as músicas do novo disco Elysium. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Sepultura e Pantera. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Is this some conspiracy? Crucified. Tribo. O som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Pantera, Cemetery, Gates e Sepultura, Orgasmatron. Clássico aí, da época do vinil do Sepultura. Ó, daqui a pouco tem Gilmar Dantas, que vai falar aqui sobre Grito Rock Conquista. Seda e um pouquinho de política, né? Vamos. Beleza. Falar. Vai falar do transporte coletivo de conquista, que tá tendo um índice de aceitação pelo público de 99%. Que está funcionando, Gilmar? Você concorda ou discorda? Só eu não gosto. Olha, não. Eu acho que... complicado, viu? É motivo de chacota frota, hoje aqui no Sonda. Essa frota de ônibus toda renovada, né, que a gente vê aí. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Mas os horários lá, né? De pico, mesmo 6 horas, meio-dia, 2 horas, né? Pô, pra quem mora no bairro Brasil, pra ir pra UESB, 7h15 da manhã... Eu. É complicado, sofrido, viu? Sofrido, viu? Além de você dar a volta na cidade toda, quando consegue pegar o ônibus, exato, né? Exato, você roda toda a cidade. E a estrutura... Colado. É bom que você conhece mais a cidade, né? Você conhece porque você vai colado no vidro, assim, então você pode ir observando tudo. Quando você consegue colar no vidro, né? É melhor no vidro, né? Melhor porque no sovaco de alguém. Beleza. O transporte coletivo, hoje o grande tema do Som da Tribo. Daqui a pouco voltamos aí com o Gilmar Dantas, que vai falar estes e mais outros assuntos. Mas a nossa prioridade aqui não é humor. Vamos falar de coisa séria, que é o Grito Rock Conquista, Noites Fora do Eixo e também o coletivo Suíça Baiana. Baiana, Seda, Matanza. Seda, que vai homenagear, né? Homenagem. Nosso querido. Não, rapaz, eu faço questão de ir pra esse evento. Vai ser um evento que vai homenagear Glauber Rocha e vai dar medalha pra Elomar. Pô, que tudo a ver obviamente comigo. Obviamente não vai receber, né? É claro que não. Tudo a ver comigo. Eu tô lá, é minha cadeira número 1, viu? Faço questão de ir nesse evento. Voltamos já, segura a onda aí. Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Faltando 14 minutos para as 8 horas, Som da Tribo e seus parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar, Metrópole Team, moda pra galera Team, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, e Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Dá bala aí com Gilmar Dantas, e aí Gilmar, tudo pronto para o Grito Rock, mas antes do Grito Rock vai ter o... Seda, Semana do Audiovisual. Beleza. Essa é a primeira seda de Vitória da... Na verdade, é a primeira seda de 2011 no Brasil. Vão ser 42 sedas organizadas no Brasil todo. Então, ano que vem, o Seda já vai estar brigando com o Grito Rock, né? O Grito Rock são mais de 140 cidades. E a seda já tá indo pra quase 50 aí. Então ano que vem deve ter na faixa de mais de 100 sedas também. Seda Semana do Audiovisual, criado pelo Fora do Eixo. E a primeira edição que vai ser organizada em Conquista. E juntamente, né, com a Quarta Semana Glauber. Eventos que a gente resolveu casar por ter temas, né, tão parecidos assim e viabilidade mesmo. A Semana Glauber aconteceria agora, de 14 a 18 de março, por conta do Dia Municipal da Cultura, né, que é o que a gente homenageia, que a cidade Vitória da Conquista homenageia sempre não, é a segunda vez que vai fazer isso, né, uma entidade e uma figura importante aqui da cidade. E a gente tinha marcado, sem saber, a seda no mesmo período. Então não tinha a mínima lógica, né, fazer os dois eventos separados. Né? Então o Esmon teve a ideia de nos convidou para participar. É, a gente passou a produção do evento para Rogério Oliveira, da UESB, professor do curso de jornalismo. Rogério que montou toda a programação de oficinas, de exibição de filmes e tudo mais. Esmon marcou essa cerimônia de abertura, que vai ser na Câmara, e providenciou tudo, toda a organização, todo o patrocínio, foi a correria de Esmon aí, que deu certo. Então, Esmon e Rogério são os grandes responsáveis pelo evento. O Cissa Baiana tá trazendo aí o Carol Tocuio e Rafael Rolim, que são do Fora do Eixo. Carol Tocuio, do Ponto de Articulação Nacional, uma das responsáveis pela sustentabilidade do Fora do Eixo. E Rafael Rolim é responsável nacional pelo Clube de Cinema do Fora do Eixo. Então, o coletivo Cissa Baiana está bancando a passagem desses dois, né, de São Carlos para cá. A gente sabe que é muito caro. Vitória da Conquista em condições aéreas é terrível. E a UESB e a Câmara de Vereadores estão bancando as passagens dos outros convidados, né? Tem a Paloma Rocha, tem uma galera legal que está vindo. E toda a alimentação e hospedagem desse pessoal também está sendo bancada entre a Câmara de Vereadores, Secretaria de Cultura e a UESB. Então, até que enfim vão fazer alguma coisa, né? É um evento legal. Esse pacote aí, Câmara de Vereadores, UESB. Isso, e Secretaria de Cultura. Isso, então, é mais que a obrigação deles. É. Então é importante dizer que o Suíça Baiana não tá recebendo nada dessas entidades, né? A gente, na verdade, está entrando também. Está, né, tirando do bolso. Está, né, tirando do bolso para pagar a passagem de Rafael Rolim e Carol Tocuio. Então é uma iniciativa aí que cada um está investindo. E eu acho que vai valer bastante, porque a gente vê a Mostra de Cinema Conquista, né, sempre veiculando filmes e tal. Então, em termos de veiculação e de alcance a massa, né, de ir nos bairros, a mostra é impecável. Só que o que a gente vê pouco ainda é produção local. Então acho que essa semana, com essas oficinas de produção de audiovisual, essas noções de como está o mercado, como é as políticas culturais hoje em dia, isso vai ajudar bastante para que a gente tenha mais produções. É o que falta, acho que está na hora de Vitória da Conquista produzir. A gente é a terra de Glauber Rocha, tem um curso de cinema, tem um curso de comunicação. Terra de Gaguinho também, né, João? Terra de Gaguinho. E de outros cineastas que já partiram, né, para outras cidades e buscar outros caminhos. Então acho que está na hora de a gente ter a galera daqui produzindo, tendo os materiais veiculados também, né? A produção local precisa ser valorizada, pouco se vê. Acho que o principal objetivo da Semana Glauber é essa, né? Em relação ao cedo, o principal objetivo também da gente é montar um núcleo de audiovisual aqui no Coletivo Suíça Baiana. A gente trabalha muito bem a música, mas como a gente é um coletivo multilinguagem, a gente é um ponto de articulação fora do eixo, a gente tem a obrigação mesmo de contemplar todas as artes. Então na música a gente é muito forte, mas no cinema a gente não é nada, no teatro a gente não é nada, na literatura não é nada. Então tá na hora de a gente mudar um pouco esse quadro e começar a organizar grandes eventos nesse sentido. Então, quem tiver interessado, quiser conferir a programação completa, acesse aí coletivosuissabaiana.com.br ou então o site da Prefeitura ou o site da UESB. Tem lá a programação e a inscrição online você pode fazer aí coletivosuissabaiana.com.br. Quem quiser fazer a inscrição presencial, pode ser no Janela Indiscreta, que fica na UESB, no prédio da TV UESB, ou então na Secretaria de Cultura. Inscrição presencial nesses dois pontos. E inscrição online, né? Rápida e prática, coletivosuissabaiana.com.br. E vamos falar agora do Grito Rock Conquista, né? É, um evento muitas bem aguardado. Bandas se inscreveram. Sim. E ao todo 6 bandas, né? 3 bandas para cada noite. A gente teve quase 200 bandas. Ótima! Eu acho que esses shows com 3 bandas é um número ideal para qualquer evento. É um número de máximo. Assim. Eu acho que o Sandy Couture ainda contempla 4. É, mas passou disso aí, é cansativo e é estressante para quem está assistindo, para quem está produzindo, para as outras bandas. Isso. Eu acho que para uma noite fora do eixo, 3 bandas é um número ideal. É um limite. Todo mundo toca o repertório todo à vontade. É, não tem problema. O público não cansa. Então ótimo isso aí. Exato. Então a gente vai resolver fazer uma noite rock e uma noite metal, né? Certo. Suíça Baiana é um dos poucos produtores em Conquista que ainda valoriza a cena metal. Então é ideal que o público também valorize, né? É raro um evento de metal. Ano passado a gente não teve praticamente quase nada de... Um evento mesmo que traga bandas de fora, né? Do estilo é raríssimo. Então é legal que o público compareça para que não seja tão raro assim esses eventos. Então a programação do Grito Rock, dia 24 de março, quinta-feira, Viela do Seco Café, é a programação mais light, né? Rock e pop. Então a gente tem aí a Casa de Vento, de Feira de Santana, uma banda que eu tive a oportunidade de ver ao vivo. Banda muito legal, canções próprias bem elaboradas. Pra quem gosta de Art Monkeys, eles tocam Art Monkeys no show, tocam Radiohead. Então tem um repertório bem legal, mesclando canções próprias e algumas versões. Tem também a Quarteto de Cinco, que é uma banda que ganhou, foi premiada no Prêmio Bahia de Todos os Rocks. É uma banda que tem um show muito legal, eu ainda não vi pessoalmente, mas foi a banda que a gente recebeu mais indicações. É, a galera pediu bastante para que a gente escolhesse. E junto com essas duas, a representante local da noite é a Randomics. Banda Randomics aqui de Vitória da Conquista, né? Isso, a Randomics está com repertório massa, assim, está crescendo muito, deve gravar seu disco agora. Então a banda que a gente achou que está no momento certo para tocar nesse evento. Acho que o ideal é o Randomics. Vitória da Conquista está com a cena agora crescendo, né? É, Randomics, os Barcos, Câmara de Jornal, Garbuso. É importante dizer, eu falei isso no Twitter, repetir aqui. Esse mês de março a gente tem 3 bandas de Conquista tocando em Salvador. Tocando em Salvador, é. Em 3 eventos diferentes. Né? A Câmara de Jornal tocou semana passada. Os Barcos vai tocar na semana que vem. E a Garbuso toca no final do mês no Grito Rock. A Garbuso vai tocar em Feira de Santana e em Salvador, né? 2 shows. Toca lá no Pelourinho. Um evento de graça, aberto ao público. É, com certeza vai dar muita gente. Então é massa isso aí. Antigamente via uma banda de Vitória da Conquista fazendo show em Salvador a cada 3 anos. Agora a gente tem 3 bandas no mesmo mês. Isso aí. Então, pra quem acha que a cena não tá evoluindo, eu acho que isso aí serve como resposta. Beleza, e quem tem mais dúvida ainda, tem um clipe da banda Cama de Jornal no blog do Som da Tribo, acessa aí, somdatribo.com. Você vai ver a prova, como a galera curte a banda Cama de Jornal lá em Salvador. Muito bom mesmo. É, isso aí, a gente vê. Então, completando aí, no dia 25, sexta-feira, 25 de março, lá no Apogeu, uma das poucas casas da cidade que ainda permitem, né, que se toque banda de metal. ainda, né? Ainda. Até ainda. Que dia vai vir a ditadura aí? Que Conquista tá virando a cidade da ditadura. Então, acho que é o momento de aproveitar uma casa que tem uma estrutura legal, que tem um palco. Tem condição total de você estar lá numa boa, é espaçosa. Então, galera, por favor, vá. Eu sei que o público do metal é um público exigente, gosta de coisa de qualidade. A gente vai oferecer uma estrutura legal e tal. E a gente tem as bandas Sigma, daqui de Vitória Sigma. Da Conquista, Incrédula, de Salvador. E também a banda Warcursed, que é da Paraíba. Então, a atração lá de longe, os caras vão viajar milhares de quilômetros para vir tocar aqui. É legal que o público prestigie, né? A gente fazer. E o pessoal da Warcursed, eles organizam eventos lá. Então é legal quem tem uma banda de metal, quem é fã de alguma banda, levar o material e entregar pros caras e tal. O pessoal da Incrédula também trabalha com produção. É legal que... E tirar essa onda de discriminação do público metal, né? O povo fala, não vou com o público metal, público feio, não sei o que, não existe isso. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, acho que é o momento de mostrar que é um público que tá afim de se divertir, de curtir seu show. E a gente tá dando essa oportunidade, né? É raro ter esses shows. E a gente espera que a partir desse grito rock, que o show seja legal e o público compareça, isso vai influenciar para que outros produtores também façam outros shows. A gente tem aí o William das Astrais, que trabalha legal a produção. Tem a Pimba Eventos, que também faz eventos de metal. Tem Rafael da Inside Rede, que trabalha também com produção de metal. Então acho que essa galera aí, vendo um show legal acontecer e tal, vai estar empolgada a fazer mais, né? E a cena, a gente quer que a cena de metal de toda a conquista cresça. A gente nunca foi contra a cena de metal. E em relação aos eventos é isso. E os ingressos, apenas R$5, né? R$5 cada noite, dia. Né? É baratinho. É o preço também que a gente vai fazer nas noites fora do eixo a partir de abril. E lembrando que em abril tem Matanza, a gente fechou essa semana a grade do Matanza. Eu vou divulgar agora com exclusividade aqui no Som da Tribo. Certo. Será a banda Matanza? Matanza, banda principal, né? Com um disco novo. Aliás, o disco está muito bom. As duas músicas do Som da Tribo toca. Tem. Bem legal mesmo, um disco de primeira nível do Matanza mesmo. Então a gente tem a Tombstone, que é Tombstone. Um country rock bem legal. A Vendo 147, Vendo 147, Salvador, né? Banda Salvador, destaque instrumental, né? Instrumental que tem dois bateristas, uma inovação. Inovação, né? Aí, a banda que tá com muito destaque. E uma banda bem querida, né? A gente tá falando de metal aqui, Vitória da Conquista. Acho que é a banda de metal mais querida que ainda continua em atividade, Vitória da Conquista, que é a Mictian, né? Mictian lançando um CD novo. Tocamos a música nova aqui hoje. Então, Mictian lançando um CD novo aqui em Vitória da Conquista. A Mictian tem uma dificuldade de tocar, porque o vocalista mora em Encruzilhada. O baterista mora em Belo Horizonte. Então é raro ter uma oportunidade de show da Mictian. E eles escolheram esse show, né, pra lançar o CD. A gente fica muito honrado em ter a Mictian no evento. A gente já foi época que a Mictian levava 500 pessoas em um show de rock fácil. Então a gente espera realmente a Mictian mostrar essa força aí, juntamente com o público de Matanza. Eu acho que vai ser um casamento legal. A Mictian vai ser a banda que vai tocar imediatamente antes do Matanza. Vai funcionar legal e que a festa desse ano seja tão boa ou melhor ainda quanto foi o show do Matanza no ano passado, né? Que a gente só repete porque a coisa foi muito boa mesmo e aí a gente resolveu trazer pro público de novo. Quem não viu, perdeu um grande show, né? Quem viu vai querer ver de novo. Beleza, Gilmar? Volta aí nos próximos programas do Som da Tribo aí, né? Beleza, só pra terminar aqui em relação à política. Certo. Muita gente me abordando, né? Ah, o que, que você achou? Como é que Miguel faz isso no seu evento e você deixa e não sei o quê? Certo. Eu falei, eu não tenho nada contra, não. E também digo mais, né? Quanto mais pessoas falando, né, questionando a questão política, melhor. Isso só vai trazer melhorias aqui pra cidade. Eu, em vez de calar, eu tenho mais é que provocar. Isso eu aí, mesmo Gilmar. Que puxo o assunto aqui no programa, faço questão mesmo de que tenha essa discussão, uma discussão saudável. Ninguém tá ofendendo ninguém, falando mal de ninguém, a gente tá falando de verdades, né? Verdade, né? O que realmente tá acontecendo. Nada que eu falei ali foi invenção ou mentira. Nem tentativa de denegrir ninguém. Não. São fatos do nosso cotidiano que estão aí para quem quiser ver, sentir e ouvir, né, a realidade que nossa cidade passa. Uhum. É ou não é? É assim que tem falado. E outra coisa, a gente, como a gente tem um programa como Som da Tribo, você promove eventos, a gente não vai ficar aqui só dando risada, tocando música, fazendo show e achando que tá tudo bom, se nossa realidade não está, né? A gente também tem que ter essa verve política de questionar. E que esses questionamentos ecoem, que as pessoas tenham consciência na hora de exercer o seu papel de cidadão, né? Que façam suas reuniões, que cobrem suas ações dos seus políticos que eles elegeram, né? A Câmara tá aí para isso, vai lá, reclame dos vereadores que você elegeu, do deputado que você elegeu, do prefeito que você elegeu. A democracia é isso. E quando fala-se a verdade, doa quem doer, quem tá com a carapuça, que pegue vista e tome vergonha na cara e faça alguma coisa. Exatamente. Eu não sei quem inventou essa lógica de que evento que você cobra ingresso é evento com fins lucrativos. Porque quem faz um evento de R$22 mil, com certeza, um evento de rock que custa R$22 mil, com certeza não está com fim lucrativo. O que o produtor tenta na hora que ele cobra ingresso é minimizar. É amenizar o tombo, né, Gilmar? Minimizar o prejuízo ali na hora. Aí a gente teve, o pessoal questionou, mas o evento teve o patrocínio. Não foi patrocínio, foi esmola. É bom que fique claro isso, viu, Gilmar? Eu, Miguel Cortes, estou falando. Não é o Gilmar, para depois vocês não falarem. Eu achei que não foi nem dinheiro. O que a prefeitura deu para o evento foi uma esmola em relação ao orçamento de R$22 mil. Acho que até eu teria condição de dar esse dinheiro, entendeu, Gilmar? Na boa, eu tenho condição de dar essa esmola que a prefeitura deu para o seu evento, sem problemas. É. Aí... E não precisava nem botar o nome do Som da Tribo, nem meu nome lá. Eu acho que eu ficaria envergonhado de falar, eu tô patrocinando um evento, sendo que eu dei uma esmola, entendeu? Uhum. Uma ajuda, não que o evento precisasse de esmola. O evento precisa de patrocínio, uma cota de 25% do orçamento, outra cota de 50%. Isso sim é patrocínio. Agora, neguinho da merreca e vir falar que patrocinou o evento, me poupe, viu, Gilmar? Isso aí é fruto do, também do que a gente tá vendo na esfera nacional. A gente está vendo a ministra Ana de Holanda sendo bem criticada, né? As suas atitudes. O governo estadual também não fica atrás. Deixa eu falar outra coisa. É cobrada uma taxa no Centro de Cultura, né? Sim, R$500. E aí? Taxa mínima. Aí no caso, vem... a gente pagou 600 e... Olha só, isso aí é o patrocínio do governo do estado, que alguns idiotas falam que o governo do estado está ajudando, está cedendo o Centro de Cultura. O Centro de Cultura foi construído com nosso dinheiro, dinheiro público, é administrado pelo governo que foi eleito com voto popular. O governador recebe o dinheiro com nosso dinheiro público. Ele é um empregado nosso, da sociedade. E quem administra o Centro de Cultura também é empregado nosso, e nós temos direito de entrar e promover cultura lá quando quisermos. Não vem com essa pra cá falar que o governo do estado patrocinou o evento, patrocinou nada. E a prefeitura também cobra pra você o seu ingresso, o imposto também no ingresso, né? É, imposto ISS que é 5%. Tá vendo aí? Esse é o patrocínio que Gilmar recebe do governo do estado, da prefeitura municipal, e depois o pessoal quer que eu fique quietinho, que não fale nada. É bom que todos ouçam a verdade. A verdade é essa. Em relação eu tô falando alguma mentira, Gilmar? Em relação ao Centro de Cultura, é tão caro fazer um evento lá que eu faço um desafio, né? Eu quero ver, além do Suíça Baiana e da FMB Produções, quem mais vai conseguir fazer evento na Concha. Porque é muito caro. Eu quero ver quem é que vai ter dinheiro pra bancar, fazer um evento ali na Concha do Centro de Cultura. É. Então, se fosse o estado tivesse ajudando, né, cedendo, era espaço, isenção, né? A gente via evento toda semana, porque um espaço grande daquele ia ser... E ele tá sendo utilizado, né? Mas é tão caro, né? É tão caro você conseguir fazer um evento ali, que eu acho que ninguém, além da FMB Produções, que fez o show de Maria Gadu lá, e o coletivo Suíça Baiana, vai ter condição de fazer um evento. A gente faz porque a gente é teimoso, né? A gente... Esses dias eu fui falar com o Niel, né? Pra... Niel, vamos botar o show no... No Som de Matança. Dilmar, você é doido, você vai fazer Matança, você tá fazendo lavagem de dinheiro. Então o pessoal nem acredita, né? Na ousadia que a gente tem, né? Acha que tem alguma coisa, alguma maracutaia, porque realmente, quem sabe do custo de um evento desse, quem tá por dentro, e quem tá por dentro de como é o apoio, o patrocínio que recebe, sabe que realmente é loucura, a gente... Essas pessoas mesmo que criticam precisam saber dessa realidade, né? Pra depois não ficarem conversando merda ou escrevendo merda por aí, sem saber da realidade do que é promover evento alternativo aqui na cidade, que não tem apoio de quase ninguém. Exato. E o apoio são sempre das mesmas pessoas. A gente até fica sem graça. É. Eu já não procuro muita gente, não sei nem se ajudaria ou não, mas porque eu não tenho mais cara de pau de chegar nas mesmas pessoas de sempre. Quem tá ouvindo o programa aqui sabe quem são essas pessoas. Sabe que eu não procurei mais. Porque não tem mais essa cara de pau de chegar e falar, pô, ajuda aí e tal. Às vezes o cara tem uma empresa que não tem nada a ver com o público jovem, né? E ele que tá patrocinando e que tem o público-alvo lá, que tá todo mundo que consome, não abre os olhos, não investe, não enxerga o potencial que aquilo ali tem. É quem realmente lucraria com o patrocínio, que não desperta, sabe? Então falta um pouco. Mas aonde eles estudam... É por isso. Falta um pouco mais de informação. Vou calar a minha boca, senão... Porque essas grandes empresas estão sempre nesses eventos. Elas sabem que o público ali... Você acha que a Vivo tá dando esmola? Vivo tá ajudando, tá falando, eu vou ajudar porque a gente é bonzinho. É, que o pessoal vai entrar, vai patrocinar o Rock in Rio, porque o Rock in Rio não vai ter retorno nenhum pra eles, né? Exato. E vários eventos alternativos que tem no Brasil. Não é, porque tem retorno. É porque todo mundo tem interesse. Então essas empresas grandes aí, elas estão investindo porque sabem que tem retorno. Então a gente não vê essa mesma mentalidade nas grandes empresas de Vitória da Conquista. A gente espera que que acho que tá surgindo um mercado novo de agências aqui na cidade, gente com ideias novas. Será, João? Espero que sim, a gente tem dialogado com algumas agências e já tem sentido uma certa evolução. O problema mesmo tá ainda nos donos das empresas, né? Até que a agência convença um dono. Então daqui pra lá, velho, eu vou estar com 90 anos, você com seus 60, Mas acho que essa evolução a gente tem que acreditar e lutar, né? Tomara, a gente tem que lutar para que tenha, né? Não pode parar, né? E essa evolução começa a gente elegendo os nossos próprios candidatos aí nas próximas eleições para vereador. Exato, abre o olho, vem quem tá com uma proposta legal, quem tem a cultura na proposta é importante também. Poucos falam em cultura e realmente poucos fazem. É verdade. Pelo menos não mentem, né? Ninguém nem fala que vai fazer nada e acaba não fazendo mesmo. Não fazem, não. Então vamos cobrar, né, para que se tenha no plano desses próximos governantes a cultura lá nas propostas, né, propostas interessantes. É melhor que se haja políticas culturais do que esmolas. Isso, né? Aí. É mais legal que se tenha editais legais, editais municipais, que tenha a participação da comunidade na hora na construção. Agora a gente vê, por exemplo, o Natal da Cidade ainda é um evento muito fechado, muito... A fórmula do Natal da Cidade ainda é muito caduca, já tá na hora de ter novidades, assim. E eu digo mais para outros eventos municipais, a gente pega o Natal da Cidade por ser o maior, mas há outros eventos aqui que precisam mudar um pouco a fórmula de... Porque a cultura tem mudado, né? Os artistas têm mudado. Então, esses artistas precisam ter espaço. E nessa fórmula que a gente tem, não contempla. Então, tem que ter uma abertura melhor. Beleza, Gilmar. A conversa ia render aqui a noite toda. Assunto muito bom. Beleza, mais uma vez, agradecer você pelas iniciativas, a sua coragem de estar fazendo esses eventos legais na cidade. E pé na tábua. É isso aí. F, pra quem não apoia, entendeu? O Som da Tribo apoia sempre o Coletivo Suíça Baiana. Finalmente a gente vai ter a oportunidade de patrocinar ótimo. O Som da Tribo, né? Com as Noites Fora do Eixo, mas é o mínimo que a gente pode fazer, né, por tantos anos de contribuição. Beleza. Eu acho que é assim que é o caminho. É um investimento que o Som da Tribo fez no coletivo. O coletivo agora começa a patrocinar. A gente espera que um dia a gente seja um patrocinador de verdade. Isso mesmo, aí. Que a gente vai patrocinar agora com quantia mínima, mas é o tranquilo, que a gente tem, beleza, né? Beleza, mas será bem-vindo. A gente espera que a gente possa um dia ser um grande patrocinador e, de acordo com o crescimento da cena, do público, do apoio, a gente espera que essa parceria cresça ainda mais. Valeu. Aí foi Gilmar Dantas dando a geral aí sobre Grito Rock, Conquista, Seda e também Matanza em Conquista. Som da Tribo vai ficando por aqui, já são 9 horas e 9 minutos. Som da Tribo tem um apoio, é muito importante a gente falar, galera que acredita no projeto Som da Tribo. A Bahia é frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera Team. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. E Espaço X, verão, férias, era um Espaço X. Últimos torpedos que chegaram aqui. Vai rolar Twitch Camp, quarta no Viela, by Rubeninho do Metal. E Zeca do Simão, da Rua da Conquista, também mandou seu torpedo aqui para o Som da Tribo. Dito isto, foi bom para você, Gilmar? Foi ótimo. Foi bom para você, Jaqueline Jack? Foi ótimo. Valeu, galera! Até sábado que vem, a partir das 7 da noite, com o Som da Tribo. Desencana que a vida engana. Cuidado para onde você vai e com quem você anda. Tchau, tchau. Você está ouvindo o Som da Tribo.